Fred 120 request for level 160 Fred, according to the head cloud you have ahead of us. 160 now, you are clear. Thank you, again it's a level 160. Paulo Salvador, bom dia, 6225 da Oxanel na Lima. 6225, ingresso, substituição, substituição, pátio principal, até posição 01, 6225. esquerda 180. Esquerda 180, beleza. Salvador 2223, usando o CDA. Como eu acho que a posição de Salvador Piano. Positivo, Salvador. Pistão 17, Salvador 2223. Repete o visual 2223. Luciano 312, controle. Positivo, Luciano 312, ao nível que deseja aguardar liberação de pista. E 170 Maris Velha, número 4 a princípio. Estacionar 6312. Com campo, passarela 2023. Positivo, chame a torre, 11895. 1895. O Bruno, tem alguma previsão de quanto espera serão para o 6312? Sem previsão, número 4 para pouso quando a pista liberar. Paulo, bom dia, o Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Informação, bate aqui da 10, vai decolar aqui em sentido 1 no 7. Vai ser afirmativo, o local sobrevoo vai... Descendo para 5 mil pés, espera em bom. Para 5 mil, espera em bom. Uma, dois, quatro para controle. Salvador, bom dia, passaria 2-2-2-3. Qual é a posição do passarelo? 1-3. Siga. Quando será o início da nossa aproximação final? A pista, pela nossa previsão, vai estar liberada 1-1-1-6 e dentro de no máximo 4 minutos, se eu ser autorizado. Na órbita, bom que o 3663. Positivo, 3663. Salvador, é o 866312. Prossiga. Informa que a performance tem condições de pousar na 17. Mantenha o 77. You're number 2 for landing, leaving now 160 descending until level 50. We clear descent 50, direct to top position, Azul 912. Holding over Mare descending. Okay, holding over Mare descent to 050, Azul 912. Devido à chuva, vai descer para 6000 e vai prosseguir para a aproximação e pouso pista 10 quando liberar. Foi bom, fim descida para 6000. Câmbio. Rota 24. Trânsito Salvador, bom dia, 3304. Com 210 nós, localizador, desça para 3000 pés. Gente, comprou da interceptação do localizador, 3000 pés, com 210 nós. Comprou em Salvador, bom dia, 3304. 3304. Ok, senhor, estamos em Ota, Adolfo, 160. Não se escuta agora. Ok, vamos descer para o nível 100. Para a chegada a Bonfim com velocidade reduzida, 3304. Ok, está descendo por uma centena, confirma, mantém a ordem ainda, senhor? Negativo. Ok, então vai completar a curva direita na prova de Adolfo para completar a Bonfim com velocidade reduzida, está 3304. No 312, número 4, desça para o nível 150, ainda na espera. Trabalha nível 100, 6312. Luciano 6312, desça para o nível 150 na espera de Mare, câmbio. 150 na espera de Mare, 6312. Alfa Juliette, Romeu, serviço, ela terminado, chame Aracaju 203. 203, muito bom dia. ILS number 2 for landing, right heading 010, descending at 24,000, your limit is the localizer. Right heading 010, descending 4,000, limit to the localizer, runway 10, Azul 9131. Niner 131, right heading 040. Right heading 040, Azul Niner 131. Controle o mais cerco delta para descida. Desça para 500 pés agora, 300. Delta. Voo 922, iniciou o voo sobre a ilha de Taparica, desça para 2000. 922, está sobre Taparica, confirme para fazer uma espera de novo? Não, negativo, para descer para 2000. Ah, afirma descer para 2000 pés. 922. Controle o 3663, após essa órbita a gente pode prosseguir na aproximação? Eu vou lhe vetorar o 3663, a partir de agora, curva à direita, a proa é a 230-230. Fala de comunicação em Simbra Magnética 120, é o número 3 para voo. Afirmativo, à direita agora, pode confirmar? A proa foi a 230, vou modificar em breve. Pela direita, proa 230. Azul 91131, reclaim 2,000 feet, over. 10,000 feet, Azul 91131. Can we turn right 10 degrees to avoid weather? You are clear. 10 degrees to the right, 10,000, Azul 91131. Oceano 6312, desça para 10,000 com 1019 agora. Para a nossa, né? 3304, descer para 8000. Ajuste 1019. Para 09 na escuta, o ajuste 1019. Obrigado, 3304. Paulo, tá 3179. Paulo, tá 3179, poder informar se o campo já está aberto? Ciente, 3179. Direita, proa 245, devido à informação. Positivo, livre. Praça do Salvador é o trip 5345, centro da Novembro para a Vitória, fotocópia. Localizer number 2 for landing. Right, heading 055, descent 2000, we are clear to localize our Azul 9121. Oceano 312, retoração esquerda 360, desça para 6000-1019, fala de comunicação em Simbra Magnética 100. Esquerda 360, descent para 6000, oceano 312. Para a comunicação magnética. 3663, informe se tem condições de voar na proa 215, 215. E mais 3 milhas, senhor. Ah, ok. Após as 3 milhas, proa 215, altitude 3000, passa a ser agora localizador como limite. Afirmativo, após 3 milhas, 3000, localizador ao limite, 3663. Direita 5447, tu transponda 898, controle 35345. Após letra, eu disse. Até agora, 345. Bono 922, percebe o localizador. Voo 922, a sua posição agora é de 5 milhas e meia por externo em aproximação, reduza cheque o trecho à torre, frequência 11895. 11895, é isso? Positivo, 11895. Ok, obrigado, bom dia. Voo na posição pelo 3663. TV 63, 63 a proa é a 200, 200. Ok, 200, então vai manter. De Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Romeu, November, com a formação November. Romeu, Romeu, November, desça para 6.000 na chegada a Mare com 1019. 6.000 na chegada a Mare, November. Mas